você já deve ter percebido, as pessoas que se tornam especiais, talvez um tempo antes, fossem pessoas que estavam dentro de uma condição neutra. A gente não tinha uma relação especial. Mas de repente surge essa relação especial. Também pode acontecer que as pessoas que no passado tiveram uma relação especial, hoje têm uma relação neutra. Pode acontecer, não é? É assim. Então isso é o sétimo elo. O sétimo elo é também uma construção. A gente não percebe, a gente pensa que é alguma coisa fixa. A gente tenta até mesmo justificar. A gente diz, na verdade, eu estou encontrando um contato de vida anterior. Isso não quer dizer que não seja, mas mesmo que seja um contato de vida anterior, ele muda, ele se altera. Quando a gente sente que é um contato de vida anterior, é sempre bom a gente perguntar, mas como é que foi mesmo na vida anterior? Porque só reeditar pode não ser uma boa ideia, né? Como é que foi isso? Então, que agora seja da melhor forma. Mas a gente tem essa sensação, né? Porque é quase inexplicável. Nós olhamos para outra pessoa, aquilo é muito intenso. E quando a gente olha para outras pessoas, aquilo não é tão intenso. Então, como explicar isso? Nessa vida a gente não tinha se encontrado, então certamente foi de vidas anteriores. A gente raciocina desse modo, né? Mas é importante vocês observarem que não basta a gente localizar essa sensação de que se trata de vida anterior. O que de fato ocorre é que, mesmo sendo de vida anterior, não sei quantas vidas para trás ainda, aquilo é mutável. Ou seja, não há uma solidez de fato naquilo, né? Então aquilo se estabelece e pode mudar. Essa é a característica do samsara: as relações mudam. Tem explicação, esse fascínio imediato? Pode ser uma boa explicação, isso é de vida passada, com certeza. Tá bem, fica com essa explicação que tá bem. Né? Tem outras explicações menos românticas. Menos românticas. Por exemplo, é assim, nós temos um karma interno, nós temos um karma, uma estrutura kármica. Essa estrutura kármica seria assim, nós somos apaixonáveis. Então nós temos uma simetria, nós temos uma predisposição. Aí, na medida que os seres passam dentro de uma característica em que é possível a gente ver aquela predisposição na forma de um ser passando na nossa frente, né? Aí surge isso. Mas essa explicação também pode ser reduzida à condição de um karma anterior, né? Só que a gente pode ter um karma com uma pessoa e terminar localizando noutra pessoa. Às vezes tem um ser do outro lado e diz, você está olhando para mim, mas eu não sou esse ser que você está vendo. Às vezes tem algumas pessoas de lucidez, assim, né? Lucidez. E eu já vi assim, algumas moças tentando se defender, né? Diz, você é minha princesa, você é o ser maravilhoso. A pessoa, menos, menos. Eu acho isso de grande sabedoria, né? A pessoa dizer para o outro, menos, menos. Né? Por quê? Porque esses processos são cíclicos. Né? Essas pessoas que têm essas visões, aí passa um tempo, daqui a pouco a pessoa diz, você é um monstro que eu encontrei na outra vida. Aí, como a pessoa já disse menos antes, agora diz menos. Então, essa visão é mais real. Ou seja, nós temos estruturas dentro de nós, né, que nos predispõem. Vocês já localizam, assim, a gente tem predisposição para paisagens, predisposição para quadros, predisposição para músicas, para filmes, né, para pessoas, para amigos. Nós temos predisposições, né? Essas predisposições também não são sólidas. Mesmo que a gente localize aquilo, faça um detector eletrônico de predisposições, né, veja a solidez daquilo, tente estabelecer relações a partir daquilo, é móvel, porque nós somos, na verdade, nós somos seres livres com predisposições flutuantes. Essas predisposições têm uma vida delimitada. Elas sobrevivem por um tempo, depois cessam. É assim. Então nós temos que viver com isso. Só que na nossa cultura isso não está claro. Nós temos a sensação, a gente se descreve a si mesmo. A gente diz, bom, eu sou aquele que. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu tenho isso, para mim seria maravilhoso tal coisa. E quando a gente diz isso, nós nos criamos, nos construímos, nos vemos como se nós fôssemos essas predisposições. Mas nós não somos. Isso produz frustrações para nós e para os outros. Por quê? Porque eventualmente nós nos construímos nas relações a partir dessas predisposições, lá pelas tantas a predisposição desapareceu. Mas você não gostava de sair, fazer tais coisas? Pois é, mas eu não gosto mais. Não, mas eu casei com você por isso. Agora você não gosta mais? Então eu vou sozinho. Aí começa a surgir esse tipo de coisa, assim, né? Quando nós não temos lucidez, é assim, se a gente pega duas boias, encosta uma na outra e larga no mar, no final de algum tempo, uma está no Oceano Índico, a outra no Oceano Pacífico. Né? Porque aquilo começa assim com as ondas, aí vem as correntes, e vem os ventos, e aquilo, muito difícil que aquilo fique junto. Né? Mesmo que elas estejam juntas no início. Se eventualmente a gente passa uma corda e amarra, aquilo. Fazer o quê? Essa é a nossa tragédia, né? É assim. Se a gente amarrar uma corda elástica, uma flutua e a outra, daqui a pouco, boing. De vez em quando dá um puxão assim com a perna, né? Aquilo ainda tem mais chance, né? Ainda tem mais chance. Mas aí aquela corda tá assim, boing, boing, aparece outra boia na outra, e aquela corda, boing, boing. Vamos cortar essa coisa bem. Assim. É. Aí a pessoa, oh, encontrei a minha boia gêmea. Aí tem esses casos assim de mãe e filho, quando uma boia mora dentro da outra. Aquilo vai indo, né? Só que a boia da frente vai crescendo. Daqui a pouco uma não aguenta mais a outra, assim, né? Então, essas relações é assim, né? É isso. Acontece com as mães. Então, nós temos essas tragédias. A gente gostaria de que isso fosse eterno, né? Mas, de repente, quando passa o prazo de validade, a gente já não quer mais. A gente também não sabe como definir essas coisas, né? É assim. Então, nós vamos mudando, as relações vão mudando. Esse é o processo do samsara mesmo. Então, esse é o sétimo elo, ou seja, nós gostamos ou não gostamos, ou somos indiferentes. Todos esses processos flutuam. Se esses processos fossem fixos, os problemas já estavam um pouco melhores em samsara, né? Porque quando as pessoas se acoplam, nossa, agora sim, né? Mas o processo de acoplamento, de proximidade, ele flutua, porque nós somos processos também. Nós individualmente estamos mudando o tempo todo. Assim. Mas tem solução, já estou avisando para vocês, tem solução. Aqui estou só contando a tragédia como que ela é usualmente vista.